vezes fico pensando o que eu tô fazendo. Tentando respirar onde não tem oxigênio. Criando músicas na terra de juízes e médicos. Pior, criando raps entre ruínas e prédios. Não sei pra onde tô indo, guardei uma bala pra mim. Não enxergo quase nada e o clima é muito ruim. Meus irmãos são falsos, minas são como sereias. Te dão e te afogam na água, tu nem chega na areia. A polícia te humilha, as pessoas te julgam. Cê acha que usa elas, só que elas que te usam. O caminho é de lama, a paisagem é nuclear. Seu pulmão e seus olhos ardem, o ar não é mais ar. Bota a mão pra cima, isso não é um rap. Bota de 100 no saco e amarra com fita crepe. Nego faz por amor, só que é uma merda. Então passo com ódio, sou do planeta da guerra. Ouviu, se arrepiou, então chora agora, senti o que é. Então chora agora, eu não ia fazer história. Então chora agora, chora agora, chora agora. Agora chora, ouviu e se arrepiou. Então chora agora, senti o que é. Então chora agora, eu não ia fazer história. Então chora agora, chora agora, chora agora. Agora chora, eu não era nada. Nem eu me conhecia. Nascemos com algum dom, uma porra, nem sabia. A gente tem que ser louco. Quanto mais normal, mais sofre. Quanto mais dor, mais drama. Igual quando a peça cospe. A vida não é puta, cê não tava fudendo a minha. Quando eu tô sem fé, comparo suas rimas com as minhas. Continuo escalando sem proteção, igual Tom Cruise. Minha missão é impossível, minha fé que se cuide. Marte pra mim é morrer pelos meus. Se eu realizar meus sonhos, irei morrer como um deus. Levamos nada da vida, então me enterre com o que é meu. Sou novo faraó, leal com os que são como eu. O demônio te dá um tênis da Nike, já te compra. Se é isso que tu vale, então nem sonha, só dança. Se contenta com pouco, então vai ter pouco na conta. Se eu não penso em um quilo, então vai fumar só as pontas. Ouviu, se arrepiou, então chora agora, sentir o que é. Então chora agora, eu não ia fazer história. Então chora agora, chora agora. Agora chora, ouviu e se arrepiou. Então chora agora, senti o que é. Então chora agora, eu não ia fazer história. Então chora agora, chora agora, chora agora. Agora chora. Várias noites em claro, pensando e se não der certo. Se meu sonho de 10 anos for o sonho dos cegos. Se meus planos foram planos só pra gastar cadernos. Eu não sei o que eu faço, sigo sendo sincero. Tenho que fazer grana, talvez volte a vender droga. Porque os organizadores não contratam lenda nova. Já provei que sou foda, mas não foi suficiente. Eu queria ser o agora, mas tô anos luz à frente. Acho que me persegue o tempo todo, tô maluco. O vento move as folhas, já atiro no ar. Busto, palavras no cartucho dentro do meu fuso russo. Farão você chorar, eu tenho alma, assusto. Eu sou Heath Ledger, sou Jimi Hendrix. Axel se drogando sem lançar Chinese Democracy. Mais estranho que Matrix, mais autista que Mad Lib. Speed primo e sabotagem, pensando antes de partir. Ouviu, se arrepiou, então chora agora, senti o que é. Então chora agora, eu não ia fazer história. Então chora agora. Chora agora, chora agora. Agora chora, ouviu e se arrepiou. Então chora agora, senti o que é. Então chora agora, eu não ia fazer história. Então chora agora, chora agora, chora agora. Agora chora.